Marcelo, no perfil da Arco Celera. Escola, nós curva direita, controle 1208, outra escola 5412 ao 5489. 5489, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Olá, para a coxa acionada. Era o grato. Gente, guardião, informe passando Pituaçu. Todas as possibilidades, capitão. Desça para 5.000 e voe duna. Ah, por 5.000 duna. Positivo, faça o cruzamento a 500 pés do CAB para o setor norte, não vai interferir com a aproximação do ILS. Eu tenho agora 4 milhas do externo, um ATR da Trip, vai manter 1.700 até Simbra, só vai passar por mais esse trato com a separação prevista. Serra-Serra. Sai do CAB para o rumo norte, cruza a aproximação e depois irá dirigir-se a Enrimar, sem interferir com a aproximação do trip. Ciente, já está prosseguindo com o Pronorte, o Serra-Serra, 500 pés, no momento iniciando o cruzamento. Ciente, trip 5595, helicóptero livra o CAB, centro administrativo da Bahia, na Pronorte. Vai cruzar a final a 500 pés, não vai interferir com seu tráfego e posteriormente vai para Enrimar. 5595 está agora 2 milhas e meia para o externo, reduz a cheque do trem, chame a torre. 1186. Está passando o Pituaçu, Guardião 07. Guardião 07, chame a torre agora. 1186. 2186, vou dar. Boa, Pedro Trip 5626, sente da papá. Possibilidade de uma apela? Trip 626, o controle, meu cordial, acione identificação, voo em bom, chegada bom, ajuste 1018. Boa, bom, chegada bom, 1018, bom dia, boa tarde. Positivo, e o Trip 626 será encurtado quando possível para pouso no aeroporto internacional, ex 2 de julho. Gente, o Trip 626 agradece, obrigado. Controle, está 3296. Distância para Bonf, 57 mil. Controle, Salvador, voa azul 4196. Informação por fácil. Azul 4196, este é o controle, Salvador, meu cordial. Direto Duna 5018. Duna 5000 com 1018, azul 4196. Resposta 1 não autorizado, tinha em identidade. Chamarei para identidade, está 3230. Trajetória, contato radar estabelecido, câmbio. Tá, fresco. Sol Salvador, Gol no 394, tá na 5, pronto para pushback e acionamento. O 394, na 5, autorizado, chamar táxi. Autorizado, chamar táxi, Gol no 394. Falou, AB 6721, na número 4, acionamento pushback. 6724, é o número 2 no setor, aguarde. Número 2, 6721. Paulo Salvador, boa tarde, Gol no 600, ciente da Papá, não gate 10, para autorização. 600 autorizado, plano para Natal, nível de voo 370, via Pêndulo 10. Fucas e par é a subida, com a curva esquerda após a decolagem. 5171 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado Natal, no 370, na saída Fucas e par, na PGU 10. Decola da 10, primeiro curva esquerda, transponder. Controle 1208. Tá correto, senhor, pra pushback acionamento. Camarada 00. Bolo, bolo 333. Prossiga. Autorização São Paulo. Autorizado o plano de São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Pêndulo no 6, BHZ, Trive, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da Euleida Bridge, com a primeira curva direita após a decolagem. 5414 é o código, 120, decimal 8 é o controle. 360, autorizado com o ônibus, Pêndulo no 6, BHZ, após direto da Euleida Bridge, 414, transponder, controle 208. Correto, para puxar esse momento. Tá bom, obrigado. Tendo 315, vai cruzar a linha do litoral, iniciar um voo sobre a Bahia de Todos os Santos, altitude 8.400, reautorizado para 2.000, Oceano 315. Autorizado para 2.000, 315. Oceano 315 está autorizado a aproximação em LF. Autorizado, minha 315. 3595, parte autorizado Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. Autoriza acima para o 6200. Livre. Estaria do 2230. Chame Recife, a frequência é 1260, Camilo. 1260 com Recife 2230, buenas. Boa. Desça para 2.000. 3.000, azul, 4.1, 1.6. No 924, solicitando o pushback acionamento no 9. Autorizado, chofre em táxi. Alô, Salvador, Gol no 394, está pronto para o táxi com uma autonomia de 3 horas e 30, alterna Campinas, do POB 149. Sente, aguarde o trem de táxi. Aguardando. Para o táxi está 3805, com 163 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galhão. De Alfa, ponto de espera, chame torre 286. De Alfa, ponto de espera 286, tá 3805. Salvador, posição 11, 3, 193. por check, mano. 3193 é o número 2 no setor, aguarde. Número 2 no setor, agora. 394 vai seguir na frente, até o ponto de espera, lá vai chamar a torre 186. Vai seguir o tano ponto de espera, torre 186, 394. Salvador, Web 6721, após a passagem do gol, a retaguarda estaria autorizada para o puxa salão? Afirmo, 6721, após o gol, inicia. 6721, chamará para o TAC. Chame Recife, frequência 12685. 12685 Recife, 206. Trip 5626, solicita descida. Desça para 3000. 3000, 5626. Oceano 315, Duna, localizador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem e chamar a torre. 1186, Oceano 315. 186, obrigado pelo excelente trabalho aí, Oceano 315. Boa! Puxa cena no 11, champrei, Michitaque. 3193, autorizado, puxa o deck. Oceano 62110, tá na foto para alfa. 6210, ciente, prossiga via alfa, Oceano da Juliette. Comandante da Juliette. Solo Web 6721, tá pronto pro táxi. 172 a bordo, 3 horas e 8, alterna Recife. Táxi Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 286. Indy Alpha, ponto de espera 286, 6721. Voo 1924, prossiga táxi via pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 286. 7 Sol Salvador, 3589, para puxa dessa chamada. Trip 589 no pátio 3, autorizado, champrei início táxi. Então lá pra início táxi, 5489. Romeu e Juliette, o 6210. 0-5, agora. Confirma o portão pro 6210. É o portão 5. Tem condições de entrar agora, 5. Tem condições de entrar com segurança, Xané? Se o Varek chegar pra frente, tem. Afirmativo, ele já, o Varek já tá chegando pra frente, ele também já vai taxiar. Aí o senhor já prossegue pro portão 5, ok? É, já tá liberando aqui, eu vou ingressar pro 5-6-2-0. Tá liberando aí, muito importante. Pô, valeu, obrigado aí, amigo. Falou, valeu. Dormiu, vamos girar à direita, vou a Leda, após Leda Bridge, câmbio. Leda, Leda Bridge, muito obrigado, senhor, tá 3-8-0-5. A transmissão seria um pouquinho baixa, poderia repetir, por favor? Claro. 139, 3:40, Campinas. 3193. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 1863193. Pátio Índia Alfa, 186. Obrigado, boa tarde. Qual é o seu número? Curso localizador, nome do Zix, checar o trem, chamar a torre 186, trem de trabalho e até a próxima, patrão Neto. Boa! Controle Delta 3805, desvio à esquerda, evitar a formação. Livre. TP626, vamos partir para encurtar mais essa trajetória? Firma, senhor. Direto Simbra, eu preciso que o senhor perca altitude aí, porque tem uma aeronave já coordenada para sair na Momo. Sim, a gente vai acrescentar a descida aqui direto sim para 5-6-2-0. Positivo. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, controle Salvador. Vitor Mike Quebec, de Cairo, traz Salvador, passou através de Veracruz, 01961 no transponder, está com 5 a bordo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, operação visual, ajuste 108, direto para a rotatória. Direto para a rotatória, Vitor Mike Quebec. Bora, Lucas. Manda as mulheres para o cinema, 6315. 6315, infelizmente você vai ter que esperar um pouquinho, tá ok? Até dar uma liberada aqui no ponto de espera, a gente está com 4 tráfegos para decolar e o portão do senhor é o 04, tá ok? Então, o que você tem um pouquinho de paciência, aguardar um pouquinho, tá ok? Tá, aguardo então, 6315. Boa tarde, eu vou no 394. Vou 394, controle, contato radar, após 2000, vou em Leda, após Leda Brilho. Após ver violeta, após ver da vez. o voo 1600 no gate 10 para pushback on amendment. Chassinista Taxi, 1600. Camará 00. 3 milhas para passagem sobre o marcador e acredito que já tem um contato visual com a cabeceira, confirme. Afirma, senhor. Reduzindo o contato visual, 562. Positivo. O número 1, aeronave da Azul, está 1.5 para o toque da 10. Complete aproximação, torre 1186, trip 626. Torre 1186, obrigado, senhor. Pelo excelente trabalho aí. Boa. TAM 3805, chama Recife, 1251. 1251, copiou TAM 3805, boa tarde. Boa. Solo, boa, azul 419. Alfa, chamando Alfa, vai chamar Alfa Juliette, 419. Confira, por favor. Posso dar, senhor. Obrigado. O 1600 para o táxi com 152 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia. Alterna Fortaleza. Sim, 1600 para o táxi, está autorizado o táxi até através do portal 62. Vai me chamar lá para prosseguir. Através do meio, ela chama lá, voo no meio 00. Quebec Serra, esse é o controle, Salvador. Vamos para a média. Bom dia, Aquilo Quebec Serra. Direto para a rotatória, sem restrições, ajuste no 018. Ouro 394, chame Recife 1251, boa viagem, capitão. Solo Trip 5626, livrou. 626, táxi autorizado, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 626. Puxa, na 315, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, Chanel, ingresso 315. Ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, 416. Focampo, Vitor Mais Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, chama a terra agora, 198, decimal 6. 168, Web 67, 21. Web 67, 21, contato radar, para o nível de voo 330, saída Momo Frutti. Atenção, 330, Momo Frutti, 7, 21. Meia 00, táxi autorizado via Pátio Indialfa, ponto de espera, chame de Salvador, boa tarde, gol 1924, decola na pista. 1924, é o controle, contato, radar. Certo. Gol 394, controle. Prossiga. Com 394, fizemos algumas chamadas sem resposta. Chama Recife, 1251, boa viagem. Obrigado, pelo. Direto para a final da pista 17. Final da 7, Quebec Serra. Só para confirmar a procedência, qual é o que